ruas entre carros e placas, luzes, cheiros e toques. Eu sou um poço de sensibilidade, te buscando na cidade. Eu sou um poço de sensibilidade. Entre veludos e cetins, fantasias e brinquedos, desejos e um certo medo, cheiros e toques. Eu sou um poço de sensibilidade, te buscando na cidade. Eu sou um poço de sensibilidade. Sorriso no meu dia a dia, a sua palavra em meu vocabulário, minha professora. Eu aprendi tudo errado, te buscando na cidade. Eu sou um poço. De felicidade. Seu nariz furando o vento, com certo ar de autoridade, eu fico louco, louco de saudade. Sou um cara afortunado, perto de ti. Eu sou um poço de sensibilidade. Obrigado.